O amor vence o ódio. O amor vence o ódio. Vence, me escuta, entenda a minha luta. Guerreiros somos nós, eu continuo na disputa. Que mundo que está, que obra que deixará. Qual o conteúdo será que vão se lembrar? Fé, divina claridade da certeza. O amor no coração fica tudo beleza. Para os infelizes cessa a esperança. O amor no coração, ao não ser uma criança. O amor vence o ódio, aniquila todo mal. Tenha fé em Deus e não seja irracional. O amor vence o ódio, aniquila todo mal. Tenha fé em Deus e não seja irracional. Meu Deus, livra o justo que desespera. Se é conhecimento ao mal, se entrega. Meu Deus, livra o justo da Babilônia. E tem conhecimento pra ele não quer mais chama. Meu Deus, livra o justo da Babilônia. E tem conhecimento pra ele não quer mais chama. A vida nos ensina, o tempo traz o tom. Talento e persistência faz nascer uma canção. Rei truta, você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui, tudo que eu já passei. Deixem que dizem, que pensem, que falem. O povo fala mesmo e persistir é o que vale. Preta louca, rimadora, numa febre sem demora. Tipo causa pé cantando, sentimento da hora. Vou saber que ainda existe evolução na mente dos outros. Que tem uma nova geração que quer sair do sufoco. Se a vida é um filme, então deixa o filme rodar. Pros daqui, pros de nós, pros que vem, pros de lá. Bora, tumultuar, disposição aqui não falta pra quem quer tesourar. A nossa fé tá em alta na pauta. Faço os meus versos que me faz sentir melhor. Lá do leste onde o sol nasce, somos muito, não estou só. O rap bate pesado, essência vem de dentro. Eu sigo representando as bocas que tem talento. No mic e a voz, o sonho não envelhece. Faça o seu acontecer, faça dele seu alicerce. Na paz de Deus, amém. Sou filho de Emanjá. Dos moleque que sonham, sabe que a hora vai chegar. Fazendo corre, o fone, na glória e na esperança. Carrega essa frase contigo desde sua infância. Antigamente, eu achava normal. Colar, desarrumar, foi várias tretas na Don Tal. Maloqueira, uau, vida louca, flor real. Hoje eu canto hip hop, raga nacional. Taca fogo, fire! Em tudo que há de errado, não concordo com a lei. E não vou ficar parado, atrasado. Na pegada de drogado, fumando matinho, xerife, tá tudo errado. Baseados são fatos reais, na vida de um louco. Eu tiroteio na favela, a fuga é pelo esgoto. Chumbo grosso, bala perdida, doido, sempre acho um bom garoto. Meu Deus, livra o justo da Babilônia. E tem conhecimento pra ele não quer mais chama. Meu Deus, livra o justo da Babilônia. E tem conhecimento pra ele não quer mais chama. Roots, Mad Lion, Bujo, Free Bush, American. Fireborn versus Stronger from South America. Drug criminal, listen to Afro-American. Rock and Muffin, Frida, Hip Hop, Yellow African. Microphone style, I'm a fireborn. Underground style, about fetch a fireborn. DK family, Nick Explosion, love a curse. Stay away, corruption, that a man of Babylon. Sound is a baba, and dude is a baba. Gung is a baba, gold is a baba. Herd is a baba, bird is a baba. King and I are trouble for you, da. Mama, dada, born in a jungle. Born a concrete, born as a cry. Gunshot is on the streets. Born to the brother, extermination nation. Paper against the cop, peace, not domination. Whoa. Guerreiros verdadeiros unidos que veio para anunciar através da música. Seja no rap, no roots, raga, diretamente do gueto viemos mostrar que com a música de Jah a vida podemos salvar. Para o Zion tem que embarcar. Para o Zion tem que embarcar. Para o Zion tem que embarcar. Causa peste, Jah, Daitonha, Alien, Rasta, Bambocla, Bambocla, Bambocla.